9910, 6606. Gente, TAM 3520 autorizado a final RNAVE, torre 118.6. Torre 186, 3520, até logo. Tá. Salvador, boa noite, TAM 3520, passando o serviço 366. TAM 3520, boa noite, repórter 372. 72, 3520. TAM 3520, passa sem aviso 372. 3520, cheque o trem, livre pouso na 10, pista molhada, vento 120 graus com 4 nós, altímetro 10012. Trem checado, livre pouso no 0, 10012, TAM 3520. RNAV. Colônia 06, é prevista após etapa e volta para o serviço 366, colônia 606. WhatsApp, Cia Vitor 366, vou 606. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 643, sem informação. Sali. Boa noite, desse mantém nível 060, na chegada Bonfia, aguarde LS X-Ray, sem glide. Pista no 0, ajustado em 1012, igual no 643. REC 1012, acendo para o 060, na Bonf, solicita o RNAV. Gente, é previsto então, após a posição pelô, voar para o CV 366, igual no 643. Ativa após pelô, na 366, ou no 643. Colono 714, desse mantém 3000. teste 14 para 3000. Tem informação de salsa do campo ou se a pista está molhada? Pista molhada, úmida, devido à precipitação leve passada, voo no 714. Sente, voo no 714. Voo no 606, desse mantém a 4000. Para 4000, 606. Voo no 643, desse mantém a 5000. 643 para 5000. 3520, solo Zona 6, livre pela direita, táxi via Alfa nessa frequência, via Alfa Índia, portão número 2. Alfa Índia, portão 2, nossa escuta, 3520. Tiro 4, reduza para 180 nós. Reduzindo 1980, gol 714. Gol 714 para descer para 2500. 3000 inicialmente. Ok. Olha, voo no 896, completa a chegada. Maré, o controle agora em 1995, controle Salvador. Voo 896. Salvador, boa noite, 96, sentido Atis. Cruza 1970 para 1950. 896, boa noite, sendo notificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050, estou tímido no 02, vigilância da. No 012 para 050, 896. Gol 1805, Serra Victor 366. Sete procedimentos, chame torre, 186, bom pouso. Obrigado, 186, 1805. Voo 794, desça para 2500 pés, forma passa no CRV 366, ajusta o time, 302. 2500, forma na CRV 366, 1012, voo 714. Voo no 606, reduza para 1809, desça para 3000 pés, ajusta o time, 302. Para 3000 pés, 1809, 1606. E redução para aproximação. Bom, 714 reduzindo. 50 na maré, na 3170. Estou 4062 para Salvador, 160 na maré, 4062. Para o 040. 070. Sua identificação, mantém o nível 320. ILS. Impossível, número máximo, pode ser o call. E está agregado o estado de residência de voo. 05. Salvador, boa noite. É o 3170 da TAM, vai atingir 150 a 20 milhas de maré. Boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada a Mare, desce para o nível 060, o altímetro no 012, vigilante radar. Mare 060 no 012, altímetro 3170. Reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo 89. Bono 643. Da presente voo da Pro do Serviço 366. 643, Pro do Serviço 366, atingindo 40. Portugal 158, standby frequency clearance on tower frequency 118.6. Standby on 118.6, international 158, sit up. Da Juliette. Livrando direita, livre taxi alfa, chamante da Juliette, 1805. Reduza para 250 nós. Chame agora a torre 186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Alfa Juliette, portão 612. 643, desce para 2500, 9012, reporta lá passando Serra Vita 366. Aí, portão. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 1805. Autorizado a descer para 3000 pés, mantendo a proa, aguardando o proa do Serviço 366, gol 1896. Eu mantendo a proa, aguardando o Serviço 366, 1896. Ô Salvador, apenas para informação, a intenção do 3170 é a aeronave da 10, ok? Ciente, mantenha a chegada inicialmente. Ok, mantendo a chegada. Turbulência, o aeronave está sedendo também do galeão. É, você postou turbulência moderada. 4, solo aos 26, livre pela direita, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Direita, Alfa Juliette para o 5, 17 no 4. Livre pouso na 1-0, vento 060 graus com 3 nós, altímetro no 0-2. Sente livre pouso no 0-2, na 1-0, igual 6-0-6. Azul 4062 para Delta. 4062, sendo identificação, chegada a Mari, desça para o nível 060, ajustou altímetro 10012, vigilância da. Chegada a Mari, descendo para o 060, 10012, vai ser o altímetro 4062. 170 da TAM, desça para o nível 040. 0403, 170 da TAM. Solo aos 28, livre pela direita, táxi na frequência via Alfa reportante da Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, Gol 606. Report Gol 158, ready to copy. 6 milhas, e depois na prova Duna. Mantenha presente pro aguardando o último vetor. Ok, e ainda na escuta a possibilidade de interceptar a final do aeronave, voando na prova do Sierra Vida 366. Gente. 643, Papa Serra Vita 366, a pista viva. Boa noite, 96, retorno navegação, da presente voo na prova do Serra Vita 366, descendo para 2500 pés, boa noite, 96. 2500, Serra Vita 366, boa noite, 96. Boa noite, 643, completo procedimento, chame agora a torre, 686, bom pouso. Torre 186, 1643, boa noite. Runway 10. SID add-on with the JVT transition. After departure left turn, departure frequency 11935, clocking 5107, and Portugal 158. Sure, Portugal 158, your departure is Momo with JVT transition. Momo, departure with JVT transition, and Portugal 158. Sure, Portugal 158, read back correct, call ready to push and start. We'll advise for push and start at Portugal 158. Salvador, Portugal, 158. Would you confirm the SID is Julius Alpha Mike Oscar? Mike Oscar, Mike Oscar. Mike Oscar, Mike Oscar, okay. Foco 18, tá aprovado. meu foco é 08, aprovado em tráfego 1, 0101. Colocado 90 metros, vento 080 graus com 2 nós, altímetro 1012. Repouso, pista 10, cabeceira deslocada 90 metros, 1012, 1643. Passou o serviço 366? Relativo. Reduza para aproximação, chama a Goiator, 686, bom pouso. 686, obrigado. Bom, Rio Salvador, boa noite, Gol 996, 2 milhas do Serra Vitor 372. 1996, reporte 372. Vitor 372, Gol 896. 896, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sim, de 643, solo aos 34, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Nessa escuta Alfa até Juliette, o número 43 é bom. Voo no 606, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette 8, 606. Voo 4062, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro na 02, informe o custo do localizador. Para 2000 pés, 0012, chamará no localizador 4062. Torres de Salvador, boa noite, é o T3170, passou 366 para o Campo Avista e trem checado. Livre pouso para o Gol 1896. 1896, livre pouso, cabeceira deslocada 90 metros, vento 020 graus com 3 nós, altímetro no 012. Livre pouso, Gol 1896. 3170, boa noite, reporte marca, o 372. Reportará o 372, o 3170. 96, Solos 36, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando a Juliette, boa noite, lá vem. Salvador, boa noite, o Azul 4062 passando o estado. Boa noite, 4062, continua a aproximação, aguarde pista livre. 4062. Ah, 3170, solo aos 39, livre pela direita. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, vai pro pátio 3 e chama para ingresso principal, da 3170. Cheque o trem, livre pouso na 10, cabeceira deslocada 90 metros, vento 360 graus com 2 nós, altímetro 10, 12. Livre pouso, ciente na cabeceira deslocada 4062.